Vai começar o maior espetáculo do Pará. O maior espetáculo do Pará. A maior pressão. Eu disse, a pressão do Pará. Chegou. O gigante crocodilo Prime. E pra comandar o show, tem ele, o DJ, que vem ditando tendências no mundo das aparelhagens. O top DJ do Pará. DJ Patrese. DJ Patrese. E Marlon Beach, comandando o maior réptil do mundo. Gigante Crocodilo Prime. Vem, DJ Patrese, que a galera tá a fim de pirar o cabeção. Que comece o rock doido agora. Gigante Crocodilo Prime! É começar! Tá na hora da pressão, tá na hora da pressão, tá na hora da pressão, tá na hora agora, da pressão. Agora, Macheta! É o baile do Patrese. Toma! No batidão. Só quem tá solteiro aí, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá feliz, joga tudo pra cima. E vai começar a pressão no 12. Bora. Vai. O bagulho endoidou. Bora pra cima. Dá-lhe meu top do Pará. Patrese. Agora! Dá-lhe meu top do Pará. Patrese. Vamos! O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Joga tudo pra cima, vai! Põe a mãozinha pra cima. E grita! Pra cima! Não para! Peraí. Só a torcida do Paysandu, mãozinha pra cima, a torcida do Paysandu aí, ó. Galera do Paysandu, só vocês, vai! Cadê a torcida do Clube do Remo? Torcida do Leão agora! E o quê? Hoje. Rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Te segura, bora. E na batida, vai. Pressão. Bora na pressão. Bora, via show, é o gigante na parada. Tá na hora. 1, 2, 3, vai. Pra cima! Deixa tudo no escurinho aí! Só quem gosta do escurinho faz barulho! Quem gosta de fazer a mão no escurinho dá o grito! Acende, meu jacaré aqui, Nenê! Acende! Bora pra cima! Bora! Pra frente! Rastejando! É o gigante! Pra cima! Alguém do Corinthians aí, tem? Galera do Corinthians, dá o grito! Galera do Corinthians, campeão brasileiro, dá o gritinho! Só quem é do Flamengo, dá o grito também! Vamos pra cima! Na contagem! 5, 4, 3, 2, 1, explode! no batidão, bora! No pianinho, olha o grito! Pra cima! DJ Lando! DJ Patrese! Então canta, canta! Eu vou deixar você partir. Aponta pra ela, certeza vai! Certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei. Eu parceiro, Alder Gaia, o cara que tá no berço hoje. Parabéns, Alder Gaia. Felicidade, menino. Sucesso. Muita dentada nesse coração. Então diz. Agora. Vai dar PT. E segura, malandro. Agora, pô. Vai dar. Gigante assim, ó. Obrigado também a toda a nossa família, Magari. Hoje aqui do nosso lado direito. Obrigado, viu? Bora, Valky. Bandidona, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Segura. É o baile do Patrese, é o baile do Patrese. Agora, viajou. É o baile do Patrese. Eita. Bora, Carme. Bora, neguinho. Que segura, meu irmão. Pra cima. O empresário Betinho Playboy. E aí, dona Cleo? Tá comigo aqui no Gigante, sempre. Bora, Betinho! E aí, WM? Teu bumbum balança, então joga essa puta que toma. Toma. Vai. É cocada boa, não é? É cocada boa. Segura! É cocada boa, não é? Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. A galera canta, céu, vai! Mãozinha pro céu. Vocês, vai! Céu. O quê? É chopitel. Alô, Belly! Eu que quero, caralho! É chopitel. Muita onda! Ei, Patrese! Diz! Pode soltar a batida. E aí, bico dos caixa-machas? Vamos pra cima, meu irmão! Olha os caixa-machas, só de boa aqui, vamos lá! Chegou o... Então toma! Toma sua pizza, toma sua pizza. Bora, família! Toma sua pizza. Sabe quem é nós, Robinho? Pra cima, garoto! Toma sua pizza. Passarinho, pra cima, passarinho! Então senta! Você vai sentar por cima. O DJ vai te pegar. Desgraçado. Não adianta tu voltar, menina. Vamos lá. Minha na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Obrigado também a todo nosso irmão da Bina Quebrada. Chama de nosso lado direito, valeu, viu? E o fortíssimo Júnior, o prefeito da pedreira. E aí, Paturi, como é que é, garoto? Um abraço a você, tá comigo, tá no Gigante! Gigante! Toda tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Toda tapinha na potranca do bumbum. O top DJ do Pará, Patrese. Bora! Esse vale toma uva. Nossa, que delícia. Virou o quê? Vai! Virou disputa. No caqueado, no gingado, caqueado. Vem dançando. O bala no batidão, bala no batidão. Chama a mulherada que ela vai no clima. Ó, gira! Uhul! Então toma! Vibrando o som! E toma caqueado, caqueado, caqueado. E a galera vai no clima e o Patrese detonando. O Bora Marlon Beach, Bora Marlon Beach, hein? Vai pra cima, pra cima, pra cima. Segura!

Meu irmãozinho é o do Gai também. Bora, Neto. Neto Braga também tá nessa guarda. Obrigado, Ivó. Juninho. Meu parceiro empresário Vitor também. Advogado Vitor. Galera do Rock, bora, Vitor. Isto é uma ferramenta de esfolamento. O bagulho é doido. Bagulho doido. E a show, show. Em nome do Escorro, o gigante da nave achou detonando tudo. Vamos pra cima, meu animal. Uhul. Assim, assim, assim, assim, ó. Toma! Vai! Que venha a chuva! E doida! E doida! E doida! E doida! Ah, vocês querem? Bora pra cima, pra cima! As grandezas chamam. E aí, bicho? Bismarck também comigo aqui, ó. Bora, Marinho! Joguem os contra as pedras. Sai do chão, sai do chão! Agora! Everybody's going to the party, have a real good... E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert. Fala, Luan! Meu irmãozinho Luan também daqui em Covas, na fronteira do animal. Diretamente já vai ter tudo. Muito bom! E dance, vai! Me dê, papai! Escol, segura! E vem dançando a mulherada, vai no clima, no clima, no clima, vai! Cadê o funk? Cadê o funk? Já que o bagulho ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Patrese. O quê? Tem que respeitar. Na hora que me escutar. No clima! Vai ver que isso não é drama. E aí, Souza, segura! Precisa raciocinar. Fortíssimo Júnior da Pedreira. Que abraço a você, Júnior! Me transa. Segura, moleque! Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contar. O Thiaguinho também, garoto do reggae. Já presente com a gente também! Essa letra. Ó, Thiaguinho! Incentivar, mas se você mudar, vai fazer falta. Bora, Tito, virar! Teu hobby é sentar. Não vou te criticar, tá de parabéns. Parabéns, mas preciso de você pro gigante. Então senta bem. Patrese, Patrese. Então e aí, Kleber? O motor é do Betinho. A bunda no chão. E a saudatinha, só de boa. Então sarra, então sarra. Capozão. Segura, vai. Então sarra, então sarra. A bunda no chão. Sarra tudo! Então sarra! Olha o grito, olha o grito! Vai, vai! Do jeito que a mulherada gosta! Esse rabetão apaixonadão, dão, dão, dão nesse bundão. Meu parceiro Redley Malucão também. Já na área comigo aí, Redley. Aquele abraço do Patrese Marlon Beach. Vamos dançar, bora curtir. Ao som do funk. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pela. Agora você é gigante. Só pra te ver dançar. Bora, Thiago! Thiago dormindo, tá em nosso camarote, ó! O nosso empresário Valk também. Lá do Martelinho de Ouro. Bora, Valk. Tem que pintar a bike lá. Sabe quem é nós, sim? Meu? É, o Neto tá desguiado, o Neto. Estou enamorado por ti, Maria. Pra cima, vai! O funk. Assim, bora! E aí, neném? Oh, na, a maioria das amigas da minha ex-mina tá querendo dar, na. Bora, Xandinho! Olha as amigas. Xandinho do isso, caminho, seu amor. Tá querendo... A Pamela Freitas, ó. Na, vai, oh, na... Aqui no Gigante. A minha ex-mina louca e doida. É a despedida do Blast, meu irmão. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Pai, por que que é? Ficava no quarto, te fazia delirar. Te chamava de gostosa, era mordida. Vamos lá, vamos lá! E além bora, meus cachabás, como é que é? Menina, te segura, o Elton. De tudo ela quis me pagar. Royal Black. Dizia não dá. Caramba, ZK. Despintada. Tá igual pipirinha, ó. Bom, na. Igualzinha. A maioria das amigas da minha... Ó, família dos mares! Bora, bicha, vai, ó, bora, bico! Olha as amigas da minha ex-mina. Te segura. Tá querendo sentar na... Bora, bisque da cabanagem. Na maioria das amigas. Obrigado também a todo o nosso mano da quebrada. Aqui do nosso lado direito, viu? Bora, Tequê. E a nossa família Maguaria. Segurou? Junto e misturado, meu irmão. Não são só... Paramba! DJ Jorge, eu sou teu fã. Então dança o funk. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo. Bora pra cima, pra cima! Empresário Rato! E também empresário Quinho, um abraço! Eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Vocês! Por isso que me ama. Sou problemático. E o batata é o quê? Ciumento. Mas você sabe que eu sou foda na cama. E aí, Paulinho da CB? E essa primeira dama também? Meu parceiro Ricardo Pressão e o passarinho. Da família Pressão aqui, ó. Um pouco ciumento. Mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso que me ama. MCG 15. DJ Patrese. O top DJ do Pará. DJ Patrese. Vem dançando. Solta de rã. Fala, Robocop. O Dentinho também. Obrigado também a todo nosso GDK. Hoje o nosso GDK tá no berço, né? O empresário Bacurau também da Cidade Velha. Um cara bacana. E quando a gente... Homem tá pagando tudo, né, Betinho? Que mais se ama. Betinho Playboy! E se vai com tudo aqui pra Martins. Então senta, vai! Darana. DJ Patrese! Uhul! Vai! Você vai sentar por cima. E o DJ vai te pegar. Agora toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca do bumbum. Ela balança e Yuri chama de. Nossa produção aí. Vai se apaixonar. Nenê! Tapinha na potranca. Passado do telão aí. Balança e Yuri chama de malandra. Ela. Dá uma olhada bonita, hein, rapidinho. Senta, vai! Agora vai sentar. É o baile do Patrese. Vamos lá! E aí, John? A Suane também! A Daiane, o Caio, o Denis! Grande abraço! Sou tapinha na potranca com o bumbum. Ela balança e Yuri chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Sou tapinha na potranca com o bumbum. Então bora agora! Bolso esquerdo só tem peixe. E o direito tá cheio de onça. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? Mas eu só quero ser feliz. olha. Bora, Rogério, malucão! Agora! Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto, quem tem amigo viado. Tudo isso é... Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita, quem tem amiga galinha. Eita, meu irmão! Vou mandar um papo reto, é verdade. Segura essa. Mito. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá o gritão aí. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá o grito. Quebra tudo, quebra tudo, quebra. Cima. Olha galera, pra quem não sabe, hoje é aniversário do meu parceiro Marlon Witt, DJ Marlon Witt, o cara que tá no berço hoje. Parabéns, moleque, felicidade, muitos anos de vida. Esse cara que é o parceirão aqui do Patrese. Parabéns, Marlon Witt, tamo junto sempre. Sabe que é nós, aniversário do Marlon Witt hoje, meu irmão. Vamos pra cima, maninho. Vai, vai, vai, vai. Daqui a pouquinho tem homenagem e tudo. Prepara, Neto. Ela fica maluca automaticamente quando ela escuta. Tem presente também. Ela fica maluca. Bora, Neto! No joelho e vai tremer na bunda. É aniversário do Marlon Witt, então bora! Bora beber, bora curtir que o bagulho é doido. Bagulho doido. Seu pitel. Muito, muito atriz. Vamos lá! E aí, macarrão, minha crocomassa! Tamo junto também! Eu avisei, essa cintura de elástico merece replay. E eu acho isso fantástico, já disse que amei. Quem tem amigo viado aí? Quem tem amigo viado, dá um gritão, um gritão! Agora, daquele jeito, assim, ó. Quem tem amiga sapatão também dá um grito. Tá na hora de curtir. Assim, ó. Voz com o teu amor, nocauteou, me tonteou. Dance! No clima. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha GDK. Me deixa, mas... Só no camarote, aniversário deles hoje. Quero... Vamos pra cima. Meu irmãozinho Will também, você, o Odivan. Parceiro Max Cachorrão também, ó. Só faltou o doutor Ben. Tá casado, tá aqui. Pra cima, aqui na Via Show, então vamos, então vamos. Movimento Palesticas, vamos bailar. Ei, ei, ei, ei. Bailando, bailando, bailando. Bora, Vestinho, os garotos do Red comigo. Me olha, vai bebendo. Vai. A vinha do papo grande, quantos anos você tem? Eita, novinha. Tu tá rebolando bem. Eita, novinha. Tu tá rebolando bem. Tá rebolando bem. Vai! O que te chama, desafio foi lançado. Bora, Júnior! Em cima, paquera. Fortíssimo! Já sei que tu vai me dar de presente. A mulher bateu o carro, quebrou a lanterna. Já sabe. Bora, Picatinho! A de Marituba tá na... Tô te pedindo, esse é o seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo, contraindo, vai contraindo. Nunca craqueado no gingado, vem dançando. Só quem tá solteiro dá um gritão aí. O gritinho das virgens. Era aí que tá começando, pode mentir ainda. O gritinho das virgens. O gritinho das gostosas. Das sinceras. Das safadas. Tudo isso, bola na batida. Vira. Toma. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, bora netão! Encostando. E já aproveitando também, fazendo convite que no próximo carnaval em 2018, tá certo? Vão se preparando, viu? O nome do bloco vai ser Bloco Crocologo. Em cima do trio, uma atração nacional. Mais uma do Sujinho do Nedo. Carnaval 2018, o animal vai pra cima. Peraí. Lohan, depois que fuma baseado, fica viajando no estúdio. Aquele jeito, vai. Aumenta o volume do som aí. Pra cima, vai. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap, tocou com... Bora, Alex. Jorge recusável. Alex, o lanche. Cama, boxe e um sexo bolado. Te dou pirocada debaixo da... Só um copo senta, e um mé. Pra baixo, senta, porra, vai, caralho. Segura. Senta, porra, vai. Obrigado também, tô na parceira também. Da Real Fashion. Como bacana, viu? DJ Betinho Rio. Eu ligado, tá no beijo. Vai. Sexta-feira rotineira. Eu... E aí, Tico da Pedreira? Vai, Jagger. Com a proposta recusável. Maturi também. Boxe, o sexo, bom. Aguenta doido. Pirocada de baixo. Ligação, só mandou um copo. Pra baixo. E o mé. Vai. Senta porra, vai caralho. Balança a cabeça pra lá e pra cá. Gigi, tá de novo, né? Gigi, agora é duro. Acordeão lá, como é que é o nome daquele bagulho? Vai na manha, já tem racional. Vai, tô na rocha agora, né, DJ? Então solta o... Comigo! Tô batendo aí, ó, DJ Portugal. Por onde vai? Bora, bigodinho, vai! Senta novinha. Eita danada. Rebolando a raba, dando bum, bum, dada. Senta novinha. Filho do Zoade. Conhece o passarinho? Por minha pressão. A novinha tarada tá muito abusada, sentando gemendo no colo do pai. Cai. Nossa família pressão também aqui do nosso lado direito. Sem sombra de dúvida, não podia ficar de fora dessa grande festa hoje aqui. Que rebola, vai na dança. Nosso gigante, Racionais. Bora passarinho. Empina pro tanque, toma. Empina pro tanque. Vamos lá. Toma. Empina pro tanque, toma. Tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebola. Então toma! A gente brigou, eu mandei ela embora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na... Foi no doce, meu irmão! A também brigou. Joga tudo! Ela vai se vingar agora, então joga o popô na piroca, então joga, vai. Joga o popô na piroca, então joga. Joga o popô na piroca. 1, 2, 3, 4. Meu parceiro Hulk também, o Luciano. RL Eventos com a gente. Bora, Hulk! Joga tudo! Então joga. E joga na manha, joga na moral que tá na hora, vai. Do jeito, assim, ó. espetacular também. Quer aprender uma dança que é bom demais? John Hill! Envolvência na batida do papai. John Hill! E teme tudo quando solta o batidão. E? John Hill! John Hill! Bora, Rodrigo! Esse grave do pai. Pedrinho, LED Show! Fala até o tuco, mano. E aí, Marcelo? E o Marcelo Júnior também. Toda a galera aqui do Juru no setor. Apresenta com a gente. Só na mão. E aí, Carmen? Bora lá. Bora, Neguinho. E aí, Luan? Cadê tua irmã? A porra da do opa! Tá casado. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E desce tudo. Vira, vira, vira, vira, vira, vira. Ei! A chave tem! Pozinho, vai! Hoje ela tá virada. Senta, Arthur Diniz. Grupo Las Vegas. Só me remove. Na moral, na moral, na moral. Meu parceiro Jamaica, Jamaica dos Ares, vem comigo. É Jamaica, tu corre pra cá, não tem jeito. Eu bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco, então não vem a minha. Alex do Lanche, só de boa. Aí, Alex, bora aqui, bora rápido. Eu bebo de novo, só pra você parar. Bora dançar. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Meu bom de doideira já na área também. Fala de japonês. E aí, japonês? Lindo de bonito. Esse é o meu já. O Caio Castro também. Fala gente boa, galera do rock. Rock! Vamos lá, meu patrão, o som do gigante, o som do animal, detonando tudo. Assim, ó. Eu bebi, se duvidar, eu tô achando que bebi foi pouco, então não venha me amolar. Gigante Crocodilo Prime, o animal toca tudo do Pará.